Cê fala que me ama só pra me prender. Se você sentisse o amor do tanto que cê sabe fazer, se me desse o amor do tanto que me dá prazer. Mas você vem e vai, e eu querendo algo mais. Cê fica milo, milo, me iludindo, e eu if you.